passagem até a Tango. Tango Eco, Serra Tango, contato radar, 2 milhas nordeste da posição Conde, mantenha nível 060, voe na proa do VOR Salvador, reporte no ideal de descida, Eco, Serra Tango. Mantenha 60, a proa do VOR, vai chamar para descida, Eco, Serra Tango. 3858, chame torre 1 no 8, decimal 6, tá 3858. ANLF, seu no 86, 3858, boa. 398 no solo ao 00, livre à esquerda. Chamou no 219 solo, mandando posição antes da Alfa. Ok, mantendo antes da Alfa, chama. Portugal 157, descent to 2000 feet, QNH 1017, é Portugal 157. Sending 2,000 feet, QNH 1017, at Portugal 157. Mantenha nível 050. Autorizado nível 050, tá 3152. Já avistado agora, livre pouso, pista 28, vento 220 graus 8 mais. Livre pouso, tá 3858. 398, autorizado gate Alfa, Juliette, gate 5. Juliette, Alfa, Juliette, Gate 5, no 398. Nível 070. 070 na proa de Mário, Kilo Delta. Não, Victor, Kilo Delta, informa o tráfego na posição de 10 horas, 10 milhas, rumo Nordeste, mantendo o nível 055, é um Charlie 208, Victor, Kilo Delta. Gente, o Kilo Delta. Tango Oscar Golf Kilo, informa o tráfego. 9 horas, 10 milhas, rumo este, passando o nível 085 para o nível 070, é um... 74. Obrigado, porém, não avisto. O Golfino é agradecido agora, ok? Sim, se desce para 2500 pés, Oscar Golf Kilo. Afirmo, tá 3152, 2009. Firme. Poderia confirmar se tivesse tráfego? O tráfego está chegando, está se aproximando pela chegada de Pitt, pelo Nordeste, tá 3152. Ok, obrigado, paciente. Meia zero autorizado, olhar e manter a pista 28. Meia mantendo, meia zero. Solo 03, livre à esquerda, chamou 219, solo antes do taxi Alfa. À esquerda 219, 3858. Já comprei Recife, para passar o Oscar Golf Sierra. Mantendo 090, agora próximo a Salvador, proa do VOR e para ingresso na terminal Salvador. Se perder contato, chama 1-1935, Oscar Golf Sierra. Mantendo 090. Gate 06. Vai direto para o 06, 6858. Fala 1398, é para o 5 mesmo? Negativo, Salvador, é o Papa Tanguiz Foxtrot Lima. Papa Tanguiz Foxtrot Lima, prossiga. Atingiu 040 em condições Vitor Mike Charlie. Propõe o cancelamento do plano de instrumentos. Se autorizado, manter a apoio do VAR ou a rotatória com a intenção de pouso na 107. Papa Tanguiz Foxtrot Lima, desde para 1500 pés, ajustei 10 ou 107. Vou ir na proa da rotatória, reporto na rotatória visual com a pista. Whisky Foxtrot Lima. Plano modificado aos 2305. Reportará o Whisky Foxtrot Lima. Aposta 157, clear, localize course, ILS Zulu Runway 28, report established, aposta 157. Cleared lock ILS Zulu Runway 28, we'll report established to Portugal 157. Linha 01, decola 05, controle 19, decimal 35, né? 935, obrigado, boa noite. Tony, gol no 601. Um. 601, contato radar na decolagem, subo nível 360 na saída gole. 7 na saída gole, subindo 36, gol no 601. Tango Victor Kilo Delta para final da pista 28, curve à direita proa 080, seu limite, curva à esquerda proa 080, seu limite é a radial 120 Salvador, Victor Kilo Delta, desça e mantenha nível 050. Assunto Kilo Delta, foi que havia solicitado a intenção de pouso na 107, mas vai manter a 080 para interceptar 28. Volta para pouso na 107, o senhor deve efetuar a modificação de regra, pois a atual circulação para 28 fica inviável em função do local que o senhor se aproxima. Foi, Martinho, vamos para 28, então, senhor, mantendo a 080. Porém, se o senhor modificar e descer pelos corredores, não interfere, porque passará através de Veracruz a 1.500. Obrigado, senhor. Vai descendo para 050 na 080. Positivo. Back. Autorizado, chamada para o táxi, 1.800. Temperatura para sequenciamento, curva direita para o 060, limitado pelo curso localizador, desça para 2.000 pés, ajuste 1.07, a 352. 060, limitado pelo curso, desça 2.000, ajuste 17, 352. 28, Dolly, departure, Gonza transition, after departure, turn left, Salvador control. Frequency 119.35, Skok 5446. Frequência 1242512655, 3.000 Papa Tanguiz Foxtrot Lima, a 4 milhas da rotatória, contato visual com a Aeroda. Luiz Foxtrot Lima, chame torre 1.96. Portugal 157, full established on the localizer, runway 28. Complete final ILS, runway 28, contact Salvador Tala 118.6, yeah, Portugal 157. 118.6, cleared for the ILS to Portugal 157, thank you, bye-bye. Go 157, full established localizer 28. Roger 157, continue your approach and send by full any clearance. Continuing approach, Portugal 157. Downtown 3662, we have information tangoing. clear as Jonathan Alpha at level 370. Responsabilizado. 310 pela esquerda, motor estabilizado, está 3152. Atari 652. Quem manda uma final de 3 mil da José Canté Machado da Vaz? Felipe Pouso, vento 220 graus, 15 mais de 1. Quem vai? 4-3-3-2-5, gol no 609. Note, decimal 6, QNH 1017. Afirmativo, seria Juliette Alfa Golf na Golf Torres 86, eu vou 1825. Juliette, a minha 310, pronto pra cópia? Continua em aproximação, aguarde autorização de pouso. Afirmativo, aguardando autorização. Você mais ajuste para o Golf Kilo? Oscar Golf Kilo, ajuste Salvador agora 1017, desça para 1500 pés, reporte para ingresso no corredor Interlagos Oscar Golf Kilo. Ok. Será a partir da presente posição 100 milhas, 100 milhas. Após 100 milhas, se perder contato com um Prodecraft, o meu verão. Prossiga com 1889. 1889, está com a Titango baseado no gate 5, consolidação de tráfego para Galeão. Aircraft 417, Lido Corp, Chip Center. Catão Zisco Kilo Delta, desça para 2000 pés, ajuste Salvador 1017, Vitor Kilo Delta. 2000 com 1017, o Kilo Delta. 4071, 360 Campinas, a rádio autorização. Guardando, você escuta. Ground car 3455, 4 engage number 8, request pushback and engine start. 129er before Alpha, and about left, Portugal 157, just going to get. Ingressar no Interlagos, ok? Sim, isso, autorizar o ingresso no Interlagos, reporte na rota para o visual com a pista, eu acho que eu vou esquilo. Ok. Sim, ainda não recebemos o manual de trânsito. Ok, vou chamar mais próximo, então, obrigado. Eu dou a teletração do Avianca, 6310, por gentileza. Firmo, aguarde 1 minuto para a cópia. Mais 1 minuto, estou aguardando. Ground Lights, Portugal 157 on Delta. Que é Porto Portugal, taxi forward to leave to vacate the runway. There is a traffic on short final. Taxiing inbound Alpha, Portugal 157. Okay, maintain position before Alpha and leave the runway. There is another traffic taxi on Alpha. Runway is vacated, Portugal 157. Ponto de 220 graus, 10 nós. 10 com o Vitor Kilo Delta. Afirmativo, uma tempestão? Sim, a Julissa, táxi, ponto de espera, chama em torno no 8 de São Meio, no 8 de 5. Olha que não vai dar para passar aqui o avião, estamos muito próximos. Bom, 85 para manter posição. Gente, Portugal, Portugal taxi immediately to apron 3. Apron 3, Portugal 157, proceeding forward by Delta and Kilo. 185 grato, pois Portugal livra o caminho, autorizado a prosseguir. Roger. Portugal 157, taxi to the end of the apron 3, and stand by to enter on apron 1. End of apron 3, we'll stand by for entrance on apron 1 at Portugal 157. Avianca 6310, copia. Prossiga, senhor. Avianca 6310, autorizado Recife, nível 350, via para o Whisky 58. Decolagem da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119 decimal 35, código 5450. Batido 350 para Recife, comando plano de voo. 28 é a pista, pela curva à direita, sai na Aron Melim. Aerovia Ampers, Whisky 58, 1935, 5450. Avianca 6310, correto, reporte para posicionamento. Está pronto para posicionamento. Avianca 6310, autorizado posicionamento, reporte para o táxi. Portaria. Observando a aeronave no táxi e chamou 219 solo, seu solo aos 17. Afirmativo então, vai chamar agora o solo 217. Tango Oscar Golf Kilo, ingresso no circuito de tráfego, foi na prova rotatória e chame torre, 198 décimo ao meia. Chamarei a torre, Golf Kilo. Tango Oscar Golf Kilo. May we enter apron 1? Portugal 157, maintain position due to a traffic finishing the pushback. Holding position, 157. Novo Salvador, boa noite, está 3152. Está 3152. Autorizado táxi via Alpha Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alpha Kilo, pátio 3, vamos reportar para ingresso no pátio 1. Is that 3455 ready to taxi? We have minor 2 buses on board, 2 endurance 0330 alternating Guarulhos. Say again, only person on board? Minor 2. Okay, I understood 92. 3455 clear taxi via Juliet, Alpha, and Golf 281017 on holding point call tower 118.6. That's right, minor 2 on board, 92. Clear taxi via Juliet, Alpha, and Golf. Ready on hold point 128, tower 116. Thank you. Portugal 157, do you have in sight bus 320 taxi on apron 1? Affirmative, Portugal 157 in sight. Oscar 157, after the traffic has passed, clear to enter, gate 211. When clear of traffic, clear the taxi gate 11 in Portugal 157. Opa 3152, vai aguardar ainda no pátio 3, o seu gate é o 03, tem aeronave em pushback ainda bloqueando o caminho, aguarde para ingressar no pátio 1. Ok, está aguardando o seu pátio, eu vou no 52. Web 6727, prossiga para o solo. Estou 340 para compras. Para cobra. Sente número 3 na coordenação, Web 6727. Na 750. Solo, eu teria autorização no 4071 da ZON. Ainda negativo, aguarde 4071. Quilo, tá livre o pouso, pistão 7, o vento de 220 graus, 129. Livre o pouso na 7. Corte Salvador, boa noite, gol 1885, ponte espera da 284. 885, alerma T28. Alerma tenho 885. Papatango, Oca, Golf Terra. Papatango, Oca, Golf Terra, aciona identificação. Mantenha nível 090, reporta o ideal de descida. Vou indo para o VOE Salvador, Oca, Golf Terra. Tá no ponto ideal, o Oca, Golf Terra. Ciente, desça para nível 040, Oca, Golf Terra. 040, pronto, VOE. Victor Delta, complete curva esquerda para o localizador proa 240, Victor Kilo Delta. 240, Victor Kilo Delta. Depart transition, squawk 5452, and could you correct the frequency? Departure on 118.6 or 119.35. Control 119 at the small 25, and the first turn is to the right. First turn to the right or on departure turn 3662. Show it back squared, report to push and start. Good, good, turn 3662. Azul 4071, copia? Copia. Azul 4071, autorizado Campinas, nível 360, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 28, primeira curva esquerda, saída Gole, Eval, transição Gonza. Controle 119 decimal 35, código 5443. Autorizado 360 para Campinas, via Upper Whisky 58, decolada 28, curva esquerda, Gole, Eval, Gonza. 11935 controle, 5443 o transponder. E tá pronto pro push, 4071. Azul 4071, cotejamento correto. Autorizado pushback acionamento, reporte para o táxi. Observe a aeronave da Airbus, tá cruzando a cauda. Seu call code. Táxi do avião 6310, 106 a bordo, 2 horas e 40, alterna na Caju. Índia, Alfa, Golf, QNH 1017, no ponto de espera, Chime Torre 118.6. Índia, Alfa, Golf, 18.6, ponto de espera. Ruta 3152, autorizado, ingressando, parte 1, no gate 03. Parte 1, gate 03, tem 3152. Decolou os 23, controle de nave decimal 35. 935, 185. Quilo Delta, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 129. Livre pouso para a Victor Quilo Delta. Golf, India, Terra, head position, Swiss Nana Kilo. Por 185, contato radar na decolagem, saída da Gole, suba nível 360. 360 na Gole, 185. Objeto 6727, autorizado com fins nível 340, por isso 58. Decola da 28, com curva à esquerda, saída Gole, transição Gonza. Transponder é o 5454, frequência do controle 199 decimal 35. Apreciado para confins 340, decolagem da Alameda, Gole Gonza, 58, 5454, transponde 19935, conta de saída, web 76727. 6727, cotejamento correto, reporte para PUS. Reportará. Salvador Ground, 3662, state number 7, push and start. Romeu, Echo, Golf, India, Sierra, Regis position, please. Roger, maintain position. Maintain your heavy tracking flight. Ok, Roger, front 4, 17. Tá no táxi, do Azul 4071, tá com 97 a bordo, 4 horas e 50 com fim. Quatro zero sete um, por gentileza, confirme pessoas a bordo. 97. 4071, salta assente, está autorizado táxi via Juliette Alfa Golf no ponto de espera da Golf Torre 19.6 QNH 1097. Ajustado 1017, autorizado táxi via Juliette Alfa Golf, ponto de espera 1186. 4071 da Azul, boa noite. Livre à esquerda, chamou 219, sua lanche da Alfa. É, tiro 219, antes da Alfa, filho da Alfa, grato. Salvador, boa noite, é o Papatango Vitor, filho de Alfa, livrando na Delta. Clear in this 220 degrees on two knots. Clear 4, take off runway 28, stand ready 455. Kilo Delta, ingresse via Kilo, pátio 3, aporte no pátio 1, para ingresso. Via Kilo, pátio 3, chamará para ingresso no principal, Kilo Delta. So it is route to intend to climb to high levels or maintain flight level 330 until crash position. Hello, ground. Can we start our push on stand number 7, 3662? 3662, approve the push and setup. We will push and start stand 7, 3662. Boa noite, 5, chame-se 3, 1, 2, 6, 4, alterne 1, 3, 3, 2, 5. 2, 6, 4, 1, 3, 3, 2, 5, obrigado. Capatango, Eco, Serra Tango, para ingresso, circuito de tráfego, torre 1, 1, 8, decimal 6. 18, 6, acorda. 6310, autorizado ali, mantém pista 28. Ali, mantém na 28, 6310. Sua avalanche, Patatanga, Serratago, Fábio Ratafera, 2.000 pés, parado de 500. Para de gritar. Seu Serratago, prossiga para final do ano 7, apostando. E o final do 7, Patatanga. 3455, airborne 28, contact now 109, decimal 35. 1935, 3455, thank you. Until now, before hatching. 3455, on goal departure. 3455, radio contact of departure, climb flight level 360, goal departure. Climb flight level 360, on departure, 3455.